inside me. There's a me no one knows, waiting to be set free. I'm gonna see that day. shoes. Everything that you need, everything that you want, I'm on a 100, wanna stunt with you. From the window to the wall, gotta give you my all. Winter or the summertime, when I get you on the springs, I'ma make you fall. You got that body that make me wanna get up on the floor just to see you dance. And I love the way you shake that ass. Turn around and let me see them pants. You stuck with me, I'm stuck with you. Let's find something to do. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. this to complain about. As 5 melhores pop hits. You're so hypnotizing. Could you be the devil? Could you be an angel? Your touch magnetizing. Feels like I am floating. Leaves my body glowing. They say, be afraid. You're not like the others. Futuristic weather. Different DNA. They don't understand you. You're from the heart of the world. A different dimension. Todo mundo ama Target, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Diz aí, como está a sua sexta-feira? Eu espero que perfeita. Hoje, 18 de fevereiro de 2011. E você tenha um final de semana sensacional. Rolaram aí os 5 sons mais votados na tarde no portal targetw.com. Referência para o mundo. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the greatest network. E na tarde de sexta-feira, o primeiro lugar do Pop Hits fica com Kate Perry e T. Número 2, One Republic, Good Life. Na terceira colocação, Enrique Iglesias e Ludacris, Tonight. Número 4, Justin Bieber, Born to Give Somebody. E na quinta colocação, Rihanna, S&M. Vamos mudar tudo pra noite, baby. Mande ver aí então. www.targetw.com e vote quantas vezes quiser no seu som preferido. Confira também tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Acompanhar a Target é saber de tudo. targetw.com. Siga também o nosso Twitter, @targetrádios, e tenha informações em primeira mão. Agora tem Pop Hit do Ouvinte. No Pop Hit do Ouvinte, seu pedido através do Peça o Seu Som. Participe também como Breno Gomes Pereira, ele que é de Fortaleza, no Ceará. Fala aí, Breno, tudo certo? Grande abraço, seu pedido rola agora. Britney Spears, Hold It Against Me. E logo mais à noite, o Pop Hits está de volta. Até já, baby, bye bye. Hey, over there, please forgive me if I'm coming on too strong. Hate to stare, but you're winning, and I play my favorite song. So come here, a little closer, wanna whisper in your ear, make it clear, little question, wanna know just how you feel. If I said my heart was beating loud, if we could escape the crowd somehow, if I said I want your body now, would you hold it against me? 'Cause you